passando meio para a estação do ano. Após 2.0, boa linda, 62, 1.3, obrigado. last 6 o'clock in Brooks. Thank you. Foi 0-6 decolado. 47. 4167 azul, decolou. Rádio Sané 6333. Três, oito, zero, nação Roma, 3633. Possibilidade valida?